bebê, todo mundo na palma da mão contra o sereno. Vamos lá, confessa, vai. Confessa que tá doidinha pra viver na sua cama. Vê! Confessa que me ama, que nunca foi imune ao meu amor. Confessa que me ama, quero ouvir! Que disse que jamais se apaixonava e que essa tal paixão por nada te pegava. Então por que tá me dizendo que me ama? Que papo é esse que não dá mais pra viver sem mim? Mas o que foi que deu errado não era você, que vivia me dizendo que era bem mais forte que o amor. E agora você chora dizendo pra não ir embora. Fala a verdade, vai passar mais uma noite acordada nesta solidão sem fim. Confessa que me ama, que nunca foi imune ao meu amor. Confessa que me ama, que é louca pra me ver na sua cama. Confessa que me ama, que nasceu só pra me amar. Confessa que me ama, que nasceu só pra me amar. Jamais se apaixonava e que essa tal paixão por nada te pegava. Então por que tá me dizendo que me ama? Que papo é esse que não dá mais pra viver sem mim? Mas o que foi que deu errado não era você, que vivia me dizendo que era bem mais forte que o amor. E agora você chora dizendo pra não ir embora. Fala a verdade, vai passar mais uma noite acordada. Vem comigo. Canta, gente! Confessa que me ama, que nunca foi imune ao meu amor. Confessa que me ama, que é louca pra me ver na sua cama. Confessa que me ama, que nasceu só pra me amar. Confessa que me ama, que nasceu só pra me amar. Sua cama, confessa que me ama, que nasceu.